6124, agora 60 milhas nordeste, Salvador, serviço está encerrando. Mantém 190, chame o controle Aracaju em 20, décimo 3. Posição Mar e o Gol no 3544, posição Serra Vista 369. Direto Serra Vista 366. Gol no 354, descido para 4 mil pés, o último tem Salvador 906. 906, 4 mil, direto 366, Gol no 354. Chegando 78, identificação desse mantendo 050, direto ITAP, chegada mais. 50, direto ITAP. Rio 5972, decolado ao 50, controle 120, décimo 8, Modeste. Controle 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, ao Rio 5972. Lincoln 972, contato radar decolagem, submantel 360 após 2000, direto Leda. Ok, sobe ao 360 após 2000, direto Leda, Rio 5972. C98, a significação desse mantém 060, direto estado para chegada mais. Procedimento para 1354. Descida autorizada para 2500 pés, altimetria salvadora no 06, livre final, Renato, chama estabilizado. Boa noite, autorizado linear decolar no 0, vento 1 no 0 graus por 10 nós. Autorizado linear decolar pista 1 no 0, Rio 5974. 3, sobre notification, se mantém level 040, clean bom for arrival. Rio 5972, chama Cedro Recife 251, alterna 288. Cedro Recife 1-2-5-1-2-2-8-8-0-5-9-7-2. Estabilizado agora a pista viva. Aproximação Renato, tinha a pista Salvador em 1-9-8-9-5, foram 3-5-4. 2-9-5, boa noite, obrigado. Controle Salvador Rio, 5-9-7-4, decolando com o Paiolina. Boa noite, voo 3-5-4, final do R9. Voo 354, boa noite, tráfego avistado, checa o trem de pouso, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, 1 110 com 10, altímetro mire 16, 1 no 0 nem pouso autorizado, 110. 110 no 0 nem, chamaremos quando tiver baixado para mais. 8366 para o final do Arnaldo. Está livre procedimento, chama estabilizado. Está 3178. Após o 366, está autorizado o procedimento. Depois ele está avisado. 5974. 5974, vai resetar o sistema do Chicken. 5555, posição normal. Você conforme autorizado em solo, aguarde o contato radar. Um voo novo, 354. Visto no zero, pouso autorizado, vento 1 no 0 graus, do Madurana. Sente, 354. Estou recebendo, cruzando 5 mil pés, radial, cruzando a radial 175 a 5 milhas de Salvador, confere? Batata radar, cruzando 5.600 pés agora, você conforme autorizado, cruzando 360 direto Leda, 5974. Direto Leda, 5974. Boa noite, o Azul 4107, cruzando 210 para 1, cruzando ciente da Alfa. Azul 4107, essa notificação desse mantém 050, chegada a Mare. 0 na Mare? Correto, identifico. Leandro 98, descida autorizada para 2500 pés, o altímetro em Salvador 1096, livre sinal em nave, após ITAP, voo sem avião de 366, chama estabilizada no procedimento. Após ITAP 366, pode ser o 368? Após ITAP 368, autorizado. Ah, desculpe, foi um engano aqui, 366. Após o TAP 366. Sim. Azul 4107, redução de velocidade 2309. 2309, 4107. Mantém o 960, 4959. Tono 354, solo 59, direita via. Foxtrot, chame solo, Salvador, frequência 1, 2, 1, decimal, 1. Do Corrijão Gol no 098, redução de velocidade 1709. Trapo da frente 9 milhas com 170 de ground speed. Gente, reduzindo o Gol no 098. Azul 4959. Mantém inicialmente 140, agora a 50 milhas, a faixa do Salvador Sudoeste. Chame o controle Geos em 120, décima 1. 120, 1, vai mandando 140, o Azul 25974, chame Recife em 251 na antena 288. Boa noite, 3178, passando 372. 378, compete aproximação aí na nave, chame a torre 18 decimal lá. Outro. Oi, boa noite, 3178, passando 372. Completa redução até aproximação e chame estabilizado no final do procedimento. Completando redução, chame estabilizado no final do procedimento aí na 09. Redução de velocidade para 2109. 209, é 200. 098, compete aproximação em nave, chame a torre Salvador em 198, decimal 9. 1189, 098, pode ir para aqui. 1895. 1895, bora. Uma boa noite, eu vou no 098, final RNAV, pistão no 0. Vou no 094, quais são? No 098? Boa noite, pistão no 0, é o número 2 para o pouso, tráfego precede, voz da TAR, no final de aproximadamente aí, a um terço de milha. Continua a aproximação, aguarde pistão 0. Aguarda, 098. Salvador, boa noite, passarei 2224, informação alfa. 3224, indicação, 3 horas chegando a margem, chame no ideal, descida. Estou chamando ideal, 2224. Papel, aquela intenção é pouso na 190 ou no 7? Chame. Atingir e mantenha. Sete oito, noção 04. Direita via Foxtrot 121, decimal 1. 1211 na Foxtrot. É Mari, justamente, 2224. Pista 10 livre, pouso autorizado, vento 10 graus, 109, ajuste 16. Ciente, livre pouso, pista 10, com 16 no ajuste, 09. 2, comunicação, desse mantém 160, chega na área. Control 023, after payload position, find direct Victor 366, descent to 2,500 feet, Mercedes 1016, clear final, and have approach runway 10. Traffic Bell, Victor 366, and clear of NAV for GNS. Runway 10, Kenneth 1016, descending 2,500, let's go, 023. Azul 4107, vou descer a Vito 368. Qual 368? Olá, Azul 4107. Aquilo, desce e mantém um 050. Solo 06121 decimal 9, ao liberar a última direita via Golf. 219 via Golf, Golf 09. Corrigindo, 219 não, 211. 211, obrigado. Gente, se mantém ao 080. Espero para o 080, 280. Isso e mantenha o 060 6212. Posso captar o quilo com a velocidade? Sim, tem condições de manter 250 nós até mais próximo, Salvador? Foi direto para o Salvador, Oscar Hotel Kilo, descendo para o 050. Oscar Hotel Kilo, foi direto para o Salvador, descendo para o 050. 050, direto para o Salvador. Azul 4107, redução para 1709. Para 4 mil pés, ajustado no 0 no meio. Pode prosseguir da descida, o 4107? 4107 para 4 mil, ajustado no 0 no meio. Vamos estabilizar na final do procedimento. Só para 1709. 4 mil com 702. Na 6212, redução de velocidade 2309. FTL 033, talvez a nave de Air 4003, complete your nav approach and contact tower 118 decimal 905. Azul 4107, desce para 2500 pés, liga do sedimento, aguarde a transferência das comunicações. 2500, aguarde a transferência. O Xenai 6212, informa o tráfego à sua direita, posição de 2 para 3 horas, cruzando 110 em descida. Um Mitsubishi 2 em transporte de enfermos, o senhor irá segui-lo na aproximação. Zero 023, the traffic site, check landing gear, wind is 110 degrees, 08 knots, Canadian 06, clear to land, runway 0. 05, clear down, block and clear to land, runway 10, episode 023. Zero, redução de velocidade 2309. 070, redução 2309. Oxe, na 6212, qual foi a informação de tráfego? 3224, redução de velocidade 210, nós. 2109, então, quilo desça para 4000 pés, altimetria em Salvador 1-0 no meio. 4.016, acerta. Duas horas, 8 milhas, mesmo rumo, cruzando 095 em descida para o 040, um Mitsubishi 2, com 2.260 de ground speed. Exato, 4107. 4107, complete a aproximação, aeronave, chama a torre em 18, decimal 9. 19, sem favor. Torre Salvador. Boa noite, ó, azul 4107, final. Pistão no 07, avistado, continua a aproximação, aguarde pista no 0 livre, ajuste no 0 no meio, o vento 1 no 0 graus, 8 nós, aguarde pista livre, número 2 proposto. Livre. Estação, redução de velocidade 230 nós. Esse marca é um 080, chegada na área. Call 023 underground 13, listen via Foxtrot ground 121 decimal 1. Copy, leaving via Foxtrot 111, and watch for 023. Passarei 2224, curva direita para o 090, direita 090 por 20 milhas. Direita 090 por 20 milhas, 2224. Pode prosseguir na descida, 2224. Esse mantém a 5 mil pés, o altímetro em Salvador 1096. 5.096, 2224. Senhor, pista no zero, pouso autorizado, pista livre. Certo. Para o sequenciamento, curva esquerda 360 por 360 por 1 nos 5 milhas. Azul 2534, redução de velocidade 220 nós. 220 nós, 2534. Maia 212, redução de velocidade 2209. Já segui como número 3 na aproximação a Salvador. Então, o tráfego agora no setor Whisky de Salvador, sua posição de 12 horas, a 1,5 milhas, rumo Eco, Alfa Tango 72. Azul, 3534, subvetoração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda para o 360. O limite será radial 280 de Salvador. Esquerda 360, limitado 280 de Salvador, 234. Vamos cortar o quilo, desça para 3.000 pés, o altímetro em Salvador 1.096. Aguardo para a modificação do plano de instrumento para prosseguir ciclo de tráfego da 1.7. 3.000 pés, vamos cortar o quilo. Que atingir e mantenha. 3224, vista para 4.000 pés, altímetro em Salvador, 1.096. 4.000, 1.096. Para Salvador, azul 27, toda 3, ligado. 2713, vista e mantém o 040. 040. A referência do Astro Pelquilo, para a Fonda Sinal, tenta para gente. Papel quilo, plano de voo modificado a partir de agora no 0118. Siga a descida para 1.500 pés. Ingresso circuito de tráfego agora, China Torre 1895. 1.500 pés, circuito de tráfego 1895. China 2.12, curva direita para o 050. Direita 050, seria 22. Condições de direto para a base pela direita, pistão 7? Afirmo. Autorizado então, caso deseja encurtar, autorizado encurtar, incrementar a velocidade para a base pela direita, chame de base para final baixar a travada. Perfeito, direto lado pela direita, da 7, incrementando, retratando. Isso é 4.000 pés, altímetro no 0.096, 6212. Passarei 2224, isso até 2.500 pés, altímetro em Salvador no 0.096, livre final em Naves, essa navegação para o Serra Vitor 366, chama estabilizado. 2.500 para o Serra Vitor 366, chama estabilizado, 2224. M6212, voo direto Serra Vida 366. Correto. Do 42534, redução de velocidade 2009. 200, reduzindo 2534. Pessoal, 090 para 0803600. Gente, deixa eu manter o 0503600. Para o 0503600. Papatango Oscar Hotel Kilo, autorizado base, pouso, pista 17, vento 110 graus, 10 nós, ajuste ao time 16, cheque o trem de pouso. Trabalho, baixar, travar, Oscar Hotel Kilo, baixo para o final, livre pouso. Para 2.500 pés, calibre final do R-Nave, chama estabilizado, 6292. Azul 2534, nessa manutenção na produção Serra Vita 366. Serra Vita 366, azul. Identificação, disse mantém 060, chegada a mar, redução de velocidade 2309. Reduzindo 2309, 3, 9, 5, 2. Agora é transferência das comunicações. Azul 2713, subvetoração para o sequenciamento de tráfego, via direita proa 250, limite será 15 milhas na proa. Direita 250, 15 milhas na proa 2713. 2080 070 2537. Esse é 4 mil pés, ajustado no 0162537 2534. 4.000, 1.0, 9.000. 3.600, subvetoração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda para 3.600, limite será radial 280, Salvador. Pronto, 3.600, para o norte. Correto. Estabilizado, 2.224. Para 2.224, compete aproximação em nave, chame a torre em Salvador em 1.9, decimal 9.5. 1.9, 9.5, obrigado. T712, redução de velocidade 2209. Tá 7 milhas na final, baixado e travado. Boa noite, patrulha 2224, sente do tráfego, trem checado, pista no zero, pouso autorizado, vento 110 graus, 109, ajuste 1016. Pouso autorizado, 110, 224. Redução para 2009. 2534, pista para 2.500 pés, última tem Salvador no 06, livre final em nave 10, chama estabilizado. 2.500, no 06, chama estabilizado. 2-2, compete a aproximação em nave, chama a torre Salvador em 1-8, desse sinal 9. Zero, reação na gravação, vou na produção, Serra Vita 368, Cicero 2004, mil pés. Serra Vita 368, Cicero para 4 mil pés, Cicero 3600. Afirmativo, André, a nossa frente, então precisamos a alma. Passa 2713, curva esquerda para 160. Esquerda 160, 2713. Área 2224, só os 22, direita, taxiway Eco, libere a pista e chame solo em 121, decimal 1. 1211, grato. Estrada RNAVE, 1016, descendo a 2500, chama estabilizado no RNAVE 3600. No 3, redução de velocidade 1709. Reduzindo 1702, 7 no 3. 3152, redução de velocidade 2009. Estabilizado a RNAV 3600. Gente, agora a transferência das comunicações. 3600. Guarda 3600. Azul 2713, voa Serra Vita 368. Gente, voa Serra Vita 368, 2713. Estabilizado a RNAV 2534. Azul 2534, complete a aproximação em RNAV, chama a torre Salvador em 198, decimal 9. 295, obrigado. Salvador, Azul 2534, final 6 milhas. Azul 2534, gente do tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre. Parando pista livre 2534. T713, livre final em nave, desça para 2506, permanece no 06, chame no 366, estabilizado. 7 livre, nave desce para 2500, câmara estabilizada, o 2713. Do 2534, checa o trem, vento 10 graus, 109, ajuste 1016, pista 10, pouso autorizado. Livre pouso, com 1016, azul 2534, baixado trabalho. Peso 52, veio o Cerravito 368. Cerravito 368, Cerra 3, 152. Para 2500 pés, o time em Salvador no 096. 2500 534, Solos 36, direita via Foxtrot 121, décima 1. Foxtrot 211, 234. 3600, atua aí. 295. 295, ligado à noite. 3600, final no 0. 3600, boa noite, tráfico avistado, checa o trem de pouso, vento 110 graus, 109, ajuste no 0, 16, pista 10, pouso autorizado. E pouso no 0, 1016, tá com o trem baixado travado. 3600, solo 36. Libere pista direita via Foxtrot, chame solo 21, decimal 1. Direita, 1-2-1-1, boa. 2713 na zona escura. 2895. 2713 na escura. 2 Salvador, muito boa noite, está 3152, capitado RNA, estamos no zero. 2 Salvador, azul 27, 93. Baixar travado, número 2 pro pouso. 713 na escuta. 2713. 2713, pista no zero, cheque o trem de pouso, pouso autorizado, vento 1 no 0 grau, 089, ajuste 1016, 1 no 0 no meio. Sente, eu tenho pouso autorizado, está com o trem baixado e travado, 2713. 3152, chama o motor. Estabilizado, né, Renato? 3, tráfego avistado, número 2 para o pouso, pode ser a V372 checado. Contarei, 3152. Azul 2713, solos 39, direito 121, decimal 1. Ah, livrou a direita 211, 2713. Pista no zero livre, o vento 1 no 0 graus 10 nós, ajuste 1016, pista no zero, pouso autorizado, tanto 3152. 152, Solos 43, direita, via Eco, 121, decimal 1. Via Eco, 21, 131, 152, boa noite.